Controle Salvador, tem o NM3-10. NM3-10, boa noite, montado radar, subir, manter nível de voo 350 via Fuca. Via Fuca, saindo 350, NM3-10. Qual é o localizador, 1-1-1-0? Agora é com a torre, 1-1-8, decimal 9-5. 2-2-9, Costa, ótimo trabalho, boa noite. Boa. 3-8-5-8, centro Recife autorizou a Buco. Confirma na Buco, tá presente? 3-8-5-8? A Buco, afirmativo. Qual a proa que vai manter, voa na Buco? Vai ser a proa 0, aliás, agora você tem. 4298, desça para 2 mil pés, autorizada, final ILS tem que sair da pista 1-0, informe e estabilizado. A princípio é proa 019, senhora, 019, bravo, 3850. 019, afirmativo, está autorizado, babu. Obrigado. Controle, boa noite, Azul 2782. Azul 2782, boa noite, testando identificação, foi. Foi pro de ITAP. ITAP, intercepta chegada a mar e reposta para a descida. ITAP, reportarei para a descida quando quiser me autorizar, a gente aceita tudo aqui dentro. Mantenha pro de ITAP, 2782, número 4 para pouso. Via Matheus, ITAP. Cruza nível de voo 140, chame centro Recife 125, decimal 45. 145, obrigado pela coordenação, até a próxima. Mantenha o perfil da chegada número 2 para aproximação. Dois autorizado, guardou, não. Reporte quando pronto para a descida. Solo ao 58, livre à direita, solo 121, decimal 1. Livre à direita, solo 121, boa noite. Seu controle. Boas coisas, prossiga. Autorizado por Adiduna, reporte quando pronto para a descida. Duna, está pronto para a descida. Autorizado descida para 4 mil pés, ajuste 1-0. zero no 5. Mini 15, 4000 na flor de duna, reportarei estabilizado. Já não foi autorizado ILS, apenas descido para 4000. Perfeito então, não autorizado, só para 4000 na flor de duna. Portugal 019, good evening, Falk Identification, descending 1950, cleared bond, arrival, altimeter sighting 1015. 1015, confirm the altitude descending. 9390, chame centro Recife, 125, decimal 45. 2545, chame 9390. Salvador FGL 019, confirm altitude cleared to descend. Portugal 019, clearing to 5000 with the altimeter 1015, over. 5000, CNH 1015, FGL 019. Salvador, boa noite, boa no 09,5, ponto de espera no 0, pronto. No 09,5, linha de call de imediato. Afirmo. Ano 096, linha decola da 10, vento 120 graus, com meia dúzia de nós. Tá livre, alinhar aqui, decolar, da 10096. Cuidado esquerda, portão 4. Esquerda, portão 4, e coordination. Registral, 2509, central, 09. 3305, desça para 2000 com 1095, está autorizado ILS. ILS 3305. Pode manter 220 essa zona? Positivo, capitão. Ô, meu professor, um abraço. Azul 2782, inicia a descida agora para 2000 pés e voe direto duna para o ILS, será o número 3. Afirma que eu vou iniciar nesse instante. Está iniciando, descendo para 2 mil pés. Confere? 2 mil pés, Duna. Falou, 2 mil, Duna. Sou 4298, aguarde pista livre. Positivo, está autorizado a aproximação em ILS. 02, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa noite, 109. Salvador, boa noite, gol na 096, subindo 390. Gol na 096, o controle Salvador, está em contato, radar suba, sem restrições. Tem restrições ao 390, 096. Quando possível, se você voar na pro de Momo. Anotei, Momo está autorizado. Também, se possível, em coordenação com o centro, gol na 096, se você voar na pro de Frati. Eu já entrei em contato com o melhor dos melhores e já providenciei encurtar sua trajetória. Como o senhor apenas está passando 2010, a gente vai deixar o senhor subir do rumo de Momo para ganhar altitude para posteriormente eu encurtar sua trajetória, tá bom? Ah, ok, agradeço imensamente o seu empenho, obrigado. Fábio, 4298, sala 04, libera a direita, 1211. 211, à direita, 4298. Solo Salvador, azul 4298, boa noite, vibramos na Foxtrot. 5 na final, checa o trem, torre 1895, câmbio. Obrigado, daqui a pouco decolamos para Recife, com 3305 direto na proa. Positivo, anotei. Da 3.195, posição 6, suspeita para dentro. É tudo aprovado, hein, táxi? Do posto da 3.195. Boa noite, 3305, avistado, segue o trem, livre pouso, vento na 30 graus, 06 da noite. É, debaixo travado, 3305. 22782, autorizado ILA. Confirmando para 2782, reportar estabilizado? Positivo. Perfeito, colega, reportarei. Zona 096, ventilação, curve à direita, proa 3620. Se perder contato com esse controle, manda 45 milhas, o senhor vai voar direto, 45 milhas de Salvador, o senhor vai voar direto a Abucu. Positivo, proa 360, espalhar 45 milhas direto a Abucu, voo 1090. E o 9810, terça, sem restrições, para 6.000, com ajuste 1025, chegada a bordo. Sem restrições, para 6.000, 1025, chegada a bordo. Portugal, 019, now you are passing 7000, clear down, no restriction until 2000 feet. Portugal, 019. Clear down 2000 feet, Portugal, 019. 3305, sala 08, libera direito, 9211. 9211, obrigado, 3305. Salvador, 3305, bem-vindo, taxi de Alfa, reforço do Juliette. Contra a O 2782 estabilizou. 2782 em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, uma boa noite, colega. Boa. O 1096 está a 30 milhas passando o nível 185. Está autorizado voar direto a Bucu, chamando Recife, na frequência de 1-2-5-45. Ligando a Bucu, 2-5-45, boa. Torre, boa noite, azul 2782, estabilizado, visual para 10. Frente azul 2788, sentindo a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardarei. Obrigado. Portugal 019, clear the ILS approach. Clear ILS approach, check the clock on runway 10, Portugal 019. Pode Alagoinhas, desça sem restrições para 4. Hoje, 10 restrições para 4. Ficarão no 3195, ajuste no 0, 15. Manda 5.7, abre a 8.4. Final normal, baixado, travado, livre o ponto na 10, 2, 7, 8, 2. Mandou andando 38 no 5, mandou no 0, pronto. 38 no 5, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, tá 38 no 5. Portugal 019, do you do it? Accept localized for us? Yes, I'm servicing localized for Portugal 019. Oh, roger, check landing gear at the end of the tower. You can see 18895. 18895, 18895. Good. A 3895, a linha decola, vento 120 graus, 0619. Salvador, boa noite, é Portugal 019, establish a LS 12. Alfa Kilo, passo 3, posição 3 Romeu, azul 288. Continua de approach, é Portugal 019. Portugal 019, cleared to land runway 101, 30 degrees, 06 knots. Clear to land 10, Portugal 019. São 3895, decolou, zona meia, chamou controle, 1-2-0-0, bom voo. 2080, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Controle Salvador, muito boa noite, T3815 decolado. T3815 decolado, este é o controle. Contato radar após 2000, Leda, Leda Mótima. 2000, Leda, Leda Mótima. Portugal 019, on the ground at 1-9, turn right, ground 1, decimal 1. 111 and turn the next pressure, Portugal 019. Ground, boa noite, Portugal 019, repeat, remember. Portugal 019, approach attacked by Alpha, Juliet, stand 11. Alpha, Juliet, stand 11, Portugal 019. Clear 9890, estabilizou? Afirmo. Yeah, check the train, chama a torre, 11895. 895, até daqui a pouco. Azul 4235, este é o controle Salvador, prazer falar, meu cordial, desça sem restrições para 4000 por 1015. Boa noite, Rio Salvador, boa noite, Rio 9890, vai passar o esquema, baixar trabalho. Rio 9890, boa noite, livre pouso, vento no 40 graus, 0619. Livre pouso, Rio 3815, chame Recife, 1251. 1251, bom trabalho, um ótimo final de semana. Boa. Paulo Salvador, boa noite. Então, para agora, vou deixar uma informação alta. Xanamé 313, autorizado Guarulhos, nível 360. Decolagem pistão na zero, curva direita. Perfil de saída da EL. Leda após Leda Motiva. Perzulo na zero, aerovia. Até Tango Bravo Eco, Taubaté. Após conforme a rota. Acena 5121, controle 120, decimal 80. Rio 9890, solo 26, direito no 211. 211, obrigado. Solo Salvador, boa noite, Rio 9890, Medrosa. Aqui, na Fiscal. Solo Rio 9890. Paulo Salvador. Tony, Rio 9890. Chama em número 201 novamente, por gentileza. Tony, Rio 9890. Gratuito, mas tem que ser. Tony, Rio 9890. Voltando. Prossiga. Paulo não atende, prossiga. Vem aqui no Pátio 3, do Rio. Obrigado. Azul 4235, está passando bom, que desça para 2 mil pés, sem restrições, autorizado em LS. 2 mil, autorizado em LS, Azul 4235. 5972, Rui Bonk, desça para 5015, chegada Bonk, pista 10. Estabilizadas o 4235. 4235, cheque o trem, torre 1895. 1895, azul, 4235. Torre Azul 4235, boa noite, estação de terra. Boa noite, Azul 4235, cheque o trem, livre pouso, 150 graus, 079. Autorizado pouso no 0, Azul 4235. Azul 4235, salas 37, direito no 211. Direita 211, azul 435. solo, Salvador, boa noite, Azul 4235, lembrando a Costa. Boa noite, Azul 4235, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, 4235. Autorizo. Três, portão 4, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, para minha frente. Senhor 6224, meu cordial, realmente é uma boa noite. Vamos ajustar 1095, descer para 6000 e voar direto tudo para o ILS. Confira. E o 5972, desça para 3000. Azul 4980, para Recife autorizado, nível 350. Via Perdão 17, decolagem da Una 0, curva esquerda. Perfil de saída Puca, Jama, após Jama Aracaju. Aciona 5124, 120.80. Pronta. Para minha frente, vou preparar o táxi com um pouquinho de fogo a bordo, fora da alternativa. Copiar, destinar minha 313, táxi autorizado direita via Índia, no ponto de espera 1, no EIP decimal 95, hoje decimal 0. 1 na meia agora. Autorizado o táxi direito, no ponto de espera 1, no EIP decimal 0. 5972, está agora 1 a 4 milhas, desça para 2000 pés. Senhor 6224, desça para 4000, mantenha a velocidade. Desça 4000 pés, mantenha a velocidade. Estou chegando em 3410, mantenha. Uno 888 ao controle Salvador, nós já temos as informações necessárias para auxílio ao voo, desça para 5000 pés, 1016 direto pelo caminho. Sinanha 313, a linha decola, vento no 70 graus, 04 mais. Linha decola no 0, Sinanha 313. E o 5972, estou autorizando a aproximação, aguarde. Ok, na certuta vai aguardar a transferência. Número 6224, desça para 2000 pés, está autorizado ILS, caso deseje, velocidade 230 nós, está a 28 milhas para a turma. Ciência, desça 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, Oceania 6224. Graças a por enquanto, vamos manter a velocidade. Baixado e checado na final 5972. Positivo, você está deslocado, tá? Estou na cabeceira. Visual. Positivo, checa o trem, torre 1-1-8-9-5. Obrigado, uma boa noite. Torre, boa noite ao Rio 5972. Está interceptando a final visual, baixado na base. Rio 5972, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Um ajuste na 0 no meio. 5972, livre pouso na 0, na 60 graus, 0619. Livre pouso para o 5972. Xenia 6313, decolou aos 49, chamou controle 120 2180, bom voo. 120 2180, boa noite, não trabalho, Xenia 6313. Controle Salvador, boa noite, Xenia 6313, decolou na Zael. Luciano, 6313 é o controle, contato radar, após 2000, curvar à direita e voar Leda, subindo sem restrições. Após 2000, direto Leda, sem restrições, o Xenia 6313. Controle, autorizaria direto, pode ser pro Xenia 6313? Eu bem que gostaria, mas eu terei que fazer uma consulta ao melhor dos melhores centros de controle do Nordeste. Tudo bem, graças, Xenia 6313. E 5972, solo ao 51. Libera a direita, mantém minha escuta, via Alfa, Aquilo até o Pátio 3. Luciano 6313, foi autorizado pelo Recife, ótima câmbio. Azul 42, 4980, 4980, na 01, suspenso o sinal. Está autorizado, Azul 4980, repassa o site. Livre pushback, 4980 da 20. O 970 Salvador, desça para 5000 Roituna, para o ILS, ajuste 1-0, 1-6. 5000 Roituna, 1-0 no meio. Boa noite, 888, desça para 2000.